que existe nesta casa. Aleluia, aleluia. Pela luz que vence a noite escura. Aleluia, aleluia. Porque um dia Jesus em cada dia. Aleluia, aleluia. Pela flor que enfeita o teu caminho.